Quando eu disser nós somos, você diz um só. Nós somos, um só. Nós somos, um só. Quando eu disser nós somos, você diz um só. Nós somos, um só. Nós somos, um só. Eu amo fazer isso aqui, família. Arrepiou fio de cabelo dos neguinhos. A cada rap que escutei, isso é pra mim. Nós somos, nós somos, nós somos. Realizando sonhos, construindo um mundo melhor. O rap segue. Olha as fotos na gaveta, mano. Vê bem, lembra? Nós de musculação nas barras dos trem, função cobrando M100. Vivão sem nem se tanto tempo vai ou tanto tempo vem. Pra subir lá na casa do gordinho, carregando CD, ninguém tinha DVD. No tempo das quermesse, disciplina pra chegar e pra saber que a vida cobra, então melhor tu não dever. A vida nos obriga a crescer, ser pai de família mesmo sem poder pôr no mundo um bebê. Muito dever nas costas de um menino, mas eu saí do útero da minha mãe. E vários bostão tão aí no mundão, querendo atrasar seu lado, dividindo a união. Mas a incapacidade gera inveja no homem, e eles somem quando a gente nega a eles atenção. Sempre tem alguém pra falar mal, impressionante mesmo é que quem fala. O tempo vai dizer quem é real, e quem só tá tentando acumular contato em rede social. A sorte foi lançada, cartas estão na mesa. E uma única certeza de que se isso aqui der certo é nós, perfeito. Mas se não der certo ainda vai ser nós do mesmo jeito. Arrepiou fio de cabelo dos neguinhos. A cada rap que escutei disse é pra mim. Nós somos, nós somos, nós somos. Realizando sonhos, construindo um mundo melhor. O rap segue derrubando os trouxas sem dó. E vagabundo se emociona, porque sente que essa porra é real. E essa vai pra quem pensou. Imagina o som pro Jota e Marechal. Imagina os DJ virando na festa, gringo. E geral fale na moral. Tira essa porra e valoriza o rap nacional. Eu cresci vendo o caô do sistema educacional, até que eu fugi da escola antes de completar o sexto fundamental. Aprendi mais sobre mim lendo Abdias, Mano Brown, e a matemática da vida me ensinou: um só é plural. Hoje eu sou expert em conta insana, pois sei que um sonho acordado é mais que 10 mil sonhos na cama. Eu ouvia falar em milhões, tomava susto quando entendia como funciona. Hoje eu tenho projeto que milhões não cobrem os custos da semana. Eu vivo de som, sem ter disco e sem ser cantor. Eles perguntam quem sou eu, e a resposta depende de quem você for. Pois não posso oferecer minha verdade por delator, e a revolução depende das informações que não vazou. 100 anos de Marighella, mantenho minha maior erguida, pois a guerra é de titãs e a gente nunca é só comida. Eu sou escritor da liberdade, escritor da liberdade, sinônimo da vida. Escritor da liberdade, sinônimo da vida. E se seu coração tem verdade, deixa eu rimar nas suas batidas. Curitiba, eu sei que vocês conseguem sentir. Então eu quero ouvir barulho toda vez que emoção vir. Pois arrepia até da cãibra do bigode dos neguinhos. quando eles sentem o porquê que nós falamos só caminho. Nós somos um só. Eu sou prova disso. Me comprometi contigo de amizade. Talvez nem lembro quando eu tinha escrito uma letra como uma parceria, mas eu lembro que essa foi uma de mais verdade. Essa eu fiz pra você. Fiz pra esse irmão de coração, com lágrima no olhar. Porque, parceiro, é muita emoção, mais ainda quando a gente não consegue rimar. Porque rimar é a parte mais fácil da vida. Qualquer um vai ali, faz qualquer freestyle em qualquer batida. Outros fazem de coração e fazem realmente direito. Porque o mais importante é fazer com respeito. Meu respeito é principalmente por esse barulho da plateia, que às vezes valoriza estar aqui 6 horas seguidas para ouvir qual é a nossa ideia. São parte de freestyle, parte de 15 anos, parte talvez 10 que a gente já se conhece. E daqui para frente, parceiro, que tudo sempre recomece. Porque isso aqui é uma amizade verdadeira. E saiba que uma festa dessa aqui incrível não é só a primeira. É a primeira de muitas que estão vindo. E o rap é foda. E como o negro é lindo. Igual já citaram, não tenho mais muita coisa pra falar. Tentei vir com a minha oportunidade. Espero ter podido representar. Muito obrigado por tudo. Meu irmão de coração, nós somos um só, porque o hip hop é a união. Muito barulho para Marechal.